Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, está escrito: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, enxugasse as lágrimas dos que estão em prantos, ainda que eu vestisse como veste a flor, nada seria se eu não tivesse amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, enxugasse as lágrimas dos que estão em prantos, ainda que eu vestisse como veste a flor, nada seria se eu não tivesse amor. Ainda que eu gravasse meu nome nas estrelas do universo, e pro sobrenatural eu pudesse abrir um portal de acesso. Ainda que eu trovejasse como trovão com apenas a voz, e se eu fosse um homem alado, veloz como o albatroz, o alcatraz, mais somado a todos os dons espirituais, e voltasse aos tempos atrás e das histórias mudasse os anais. Ainda que eu tivesse todos os anéis de teologia, sapiência e filosofia, e se eu fosse o pai da sabedoria, amamentasse a inteligência e trocasse as fraldas do conhecimento, dominasse o extremo saber e controlasse as forças do vento. Ainda que eu tivesse o controle da chuva e do sol, e se eu fosse o senhor dos anéis ou da pedra filosofal. Ainda que eu fosse um grande poeta, um poderoso profeta, e pra todas as perguntas eu tivesse as respostas certas. Ainda que eu ressuscitasse todos os mortos de Hitler, e com o dedo menor eu pudesse parar as balas de um rifle. Ainda que eu pudesse surfar nas ondas do tsunami, se eu fosse o maior imperador do mundo, o maior guerreiro de um tatame. Ainda que eu fosse nada, seria o assumo. Ainda que o meu palco fosse a lua e eu fizesse squat nos anéis de Saturno. Ainda que do Orion eu fizesse o meu outdoor, se eu não tivesse amor, continuaria sendo apenas o pó. Ainda que eu me vestisse como Salomão ou como os lírios do campo, e me canonizasse em vida como o maior de todos os santos. Ainda que eu pudesse parar no ar como um beija-flor, nada seria se eu não tivesse amor. Nada seria se eu não tivesse amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, enxugasse as lágrimas dos que estão em prantos. Ainda que eu vestisse como veste a flor, nada seria se eu não tivesse amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, enxugasse as lágrimas dos que estão em prantos. Ainda que eu vestisse como veste a flor, nada seria se eu não tivesse amor. Ainda que meus ossos fossem feitos de adamante, se eu fosse o protagonista e todos fossem os figurantes. Ainda que eu fosse maior do que todos os eruditos, e no início do evangelho eu tivesse andado com Cristo. Ainda que eu pudesse abrir o mar como Moisés, e tivesse mais fé do que todos os fiéis para transportar os montes e lançá-los ao mar. Pudesse operar milagres e maravilhas, e tivesse o dom de curar. Ainda que eu pudesse revelar todo o mistério, e no início da reforma eu evangelizasse Lutero. Ainda que no Carandiru, em vigário geral, eu pudesse deter a chacina, e somente com o poder da minha mente eu pudesse desarmar a bomba de Hiroshima. Ainda que eu pudesse medir o planeta Terra com a palma da minha mão, e se eu sondasse as profundezas dos mistérios do seu coração. Ainda que eu fosse capaz de trazer a paz para todo mundo, e no estalar de dedo eu acabasse com a fome e com a sede em fração de segundos. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e fragilizados. Ainda que eu pudesse entregar meu próprio corpo para ser queimado. Ainda que eu pudesse prever os acontecimentos que estão no porvir, aquilo que não tem existência, com grande poder eu fizesse existir. Ainda que eu parasse no ar como um beija-flor. Estratagema, irmão. Nada seria se eu não tivesse amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, enxugasse as lágrimas dos que estão em prantos. Ainda que eu vestisse como veste a flor, nada seria se eu não tivesse amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, enxugasse as lágrimas dos que estão em prantos. Ainda que eu vestisse como veste a flor, nada seria se eu não tivesse amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, enxugasse as lágrimas dos que estão em prantos. Ainda que eu vestisse como veste a flor, nada seria se eu não tivesse amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, enxugasse as lágrimas dos que estão em prantos. Ainda que eu vestisse como veste a flor, nada seria se eu não tivesse amor.